que peço é ouro. Se tu me deres o que eu quero, vou o meu ouro empenhar e aquilo que eu quero. Caros ouvintes, boa noite para todos. É este o momento em que começa mais uma edição do programa que se intitula Eclipse Total. Verdade, 22 de junho de 2013, mais uma semana que se completa e nós cá estamos mais uma vez para trazer ao nosso estimado auditório esta mesma emissão, este mesmo programa que traz então hoje desde já uma novidade. É um destaque que temos aqui em conta, a música então dos Santos e Pecadores, que com Susana Félix nos cantam o tema Quero. É verdade. Uma música fantástica esta que abriu as portas da nossa edição de hoje do Eclipse Total. Lembrando que hoje vamos ter, como é lógico, novidades. E que novidades! Vamos ter, por exemplo, algumas já passaram por aqui, outras, enfim, não são novidades, mas são destaques da nossa parte. Mas atenção, porque temos menos novidades, mas as novidades que temos são de peso. E que peso! Por exemplo, O novo single, o novo trabalho de Pedro Moutinho. Vamos passá-lo hoje aqui na nossa edição do Eclipse Total. Também a música nova, mais para animar a malta, dos Bandalusa, a Maria Cha Cha Cha. O Zé do Pipo também tem novo álbum, também vamos conferir, enfim. Vamos trazer aqui muita coisa que vamos. Enfim, vamos trazer aqui muita coisa, mas para já, o que quero mesmo trazer. São dois nomes de um género, de géneros um bocadinho diferentes, mas eu acho que são importantes de apresentarmos aqui. São vertentes diferentes da música portuguesa, e uma das quais até está ganhando alguma popularidade em França e noutros países, enfim, onde há uma grande comunidade de portugueses, que é o reggaeton luso, vamos chamar assim, ou reggae luso, como queiram. É reggaeton, de facto, mas... enfim, mais calmo, com mais melodia, e do qual os Megaton são seguidores, são... Enfim, são é um grupo que vai precisando para esta via. Megaton vão-nos cantar Eu Sou a Minha Terra. Já destaquei em programas como Nas Voltas do Globo, e volto a destacar porque o single passou então a estar à venda esta semana. Vamos conferir este tema, Megaton com Eu Sou a Minha Terra. E não poderia esquecer, os Metamorfoses. Eles estiveram à conversa connosco no dia 25 de maio e não 18, como inicialmente estava previsto. Mas a verdade é que os Metamorfoses estiveram à conversa connosco e não poderia deixar de trazer aqui o tema Novo Mundo. É, sem dúvida, mais uma das grandes músicas. E estas duas abrem a edição de hoje do nosso Eclipse Total, mas chega o convite, porque vamos ter muita coisa. Aliás, já lhe vou dizendo, nós temos até entrevista com a Cristiana Pereira, temos também a conversa com a Helena Pereira, da Intelectos de Ouro, que nos vai falar sobre o que vai acontecer, enfim, para o final de junho, ainda alguns destaques para o mês de julho. Portanto, há de facto motivos de interesse para seguir a par e passo, do princípio até ao fim, esta edição do Eclipse Total, que desde já lhe posso adiantar uma coisa. Mais uma vez, e eu estou a tentar tudo, mas é... Não está fácil. Vamos chegar aos... é porque eu tenho que contextualizar, não é? Eu, quando trago aqui músicas, tenho mesmo que contextualizar. Portanto, vou trazer então aqui... O que eu posso dizer é que a edição de hoje, mais uma vez, não vai ter 90 minutos. Vai ter mais. Vamos à música então, Megaton, com Eu Sou a Minha Terra. Eu sou a minha terra. Sou a água que corre no ribeiro. Sou o vento que levanta a poeira. Sou a azeite, fruta da oliveira. Eu sou a minha terra. Sou o sorriso da minha gente. Sou o chouriço e aguardente. Sou a vida do imigrante. Sou a minha terra. Sou as ruas de Porto. Levanta bandido. Num mundo longínquo, não brilho, não mito, nem me sinto perdido. Tenho livre destino no caminho da alma. Tenho sítio no cimo, sou sozinho na aula. Desempenho o livro refundido na cama. Com empenho da arte que dá cara a quem fala. A lei da bala cala, a virtude do fogo. Bata-me pala quem mostra atitude ao povo. Faça mal e acaba, sou imune no jogo. Trago desafogo, percorro o novo mundo sem troco. E não troco expressões artísticas por monetárias. Só me foco em lições aprendidas na área. Desnecessária, prisões apelidadas precárias. Três reencarnações clássicas e lendárias. Este é o último som do ano, Metamorfose. Em 2003 é o tudo ou nada. Não começamos agora nesta estrada. Esta caminhada já dura vários anos. Tivemos mais um ano parados. Os sons que saíram foram mesmo só para tirar fugem. Agora é mesmo trabalho sério. Fiquem à espera de trabalhos de grupo e a solo. Kurt David. É uma porta que se abre para uma nova etapa. Esta causa é nobre, a obra está intacta. Somos o livro aberto, viramos para outra página. A história não está completa, viemos para acabá-la, continuá-la. A mudança será trágica, a estrutura é dura, ninguém conseguirá derrubá-la. Eu começar de novo desta nova existência. Mudando de voz, tenho a voz, ninguém pode marcar a diferença. Não vale desistência, não falta paciência. Não fales e penses, uma falsa referência. É o tudo que interessa, a era agora começa. Acessa agora uma época de uma realidade dispersa. Há quem faça um estudo, há quem faça de tudo. Para marcar um grande passo, um curto espaço mesmo mundo. Muitos pensam no presente, nós pensamos no futuro. Temos o pensamento à frente do momento, mas ao futuro. Eu tudo por tudo para conseguirmos chegar onde queremos. Nesta longa caminhada, nesta longa e dura luta, nós estamos juntos para vencer. Nós agarramos esta oportunidade como se fosse a última. Não a vamos desperdiçar. Passo a passo caminhamos em direção à luz. Metamorfose é nossa posse. Só que eu só posso mudar o que é nosso. Porque eu exposto a nossa autoestima em cima do nosso próprio conceito de alta rima. A minha mente evoluída simplesmente ativa e sempre a seguir em frente neste tempo da liga. Medita que facilita com a verdade bendita. Quatro momentos na cripta, evoluir a sua escrita. É uma essência mítica específica, uma voz alternativa magnífica. É isso, interioriza todo o sentimento que desliza na pista com a mudança de segmento. Movimento vai adiante o tempo, um passo à frente, o presente, o momento que me percorre o pensamento. Onde tento sempre dar voz alternadamente, forma consciente, não atenta ao próximo componente. Deixamos aqui uma mensagem de esperança, uma nova expectativa do hip-hop para a carência. Mudamos de voz, a chave da porta 2013. Depositamos em todos o nosso voto de confiança. E só vocês sabem onde é que nós temos de chegar. Não há limites, é mesmo assim, estamos desse demais. Onde é que deu a graça, tão pouca destreza. A burrice é a causa do vosso declive. Não devido, é devido, a ser é que tens no ouvido. Só ouves de um lado, recebe que és crime. Para quando fico limpo, eu pus de nada preguiça. Serviço a ver quem recebe, subsídio a custa do silêncio. A nossa lentidão, a vossa ingratidão. Em todo o mundo expresso, tenho sido prof. Desde que houve narcisos. Fazem isso, modo é vício, eu disse. Desde a crise dos 15, não tava quem em deslize. Isto não é satisfeito, entre o pé do ego. Venha ver o que tem feito aqui, levas um décimo do nosso cair. O que acontece, só recebo louvor, sem recibo. Levo onde for, sigo até o cimo do monte. Eu sou indígena, feliz na casa que deu origem. Na raiz de cada peça, desde que eu sou de ouro. E é isso mesmo, pessoal. Fiquem atentos, novos projetos aí. 2013, Sabuê na casa, isto é prof, Minds e Pros. Muitos manos na casa, manos, é isso mesmo. Novos projetos, aguardem. E já cá estamos ouvintes, depois destes quatro temas, a música então que acabamos de ouvir. Aliás, com estes dois temas, peço desculpa. O tema que acabamos de ouvir é dos Metamorfose e chama-se... Fugiu-me aqui o Novo Mundo, exatamente. Pois é. Ora, agora vamos mudar de género, vamos trazer aqui novos temas também. Chegamos esta semana músicas novas dos Bandalusa, Maria Cha-Cha-Cha, como se chama esta música, e que fala de uma jovem, enfim, brasileira. A música é não sei se é brasileira, mas presumo que seja. Toda essa é uma adaptação dos Bandalusa, muito bem conseguida, sempre com o vocalista Paulo Ribeiro na frente, e que nos canta então esta Maria Cha-Cha-Cha. Muito bem conseguida a música, gosto da parte dos efeitos da altura do jogo de futebol. Gosto do som, gosto dos efeitos, tanto bem feito. Enfim, para não variar, não é? Porque Bandalusa são aquilo que nós já conhecemos, um grupo de excelência, e portanto, enfim, não é surpreender que façam as coisas com grande qualidade. Vamos conferir então este tema, Bandalusa, que nos vai trazer a Maria Cha-Cha-Cha. Vamos também ficar com a música nova do Zé do Pipo. eu cozinho, aliás, se eu cozinho não lava, como se chama esta música então, do cantor português, da personagem que anima muita, muita gente. O disco já está à venda, mas só nesta última semana que chegou até nós o tema. E o disco, vamos conferir então o Zé do Pipo com Se Eu Cozinho Não Lavo. É uma música, enfim, também ela bem disposta, animada, não é? Gosto da faixa número 3. A Mónica Gaba Todos. Gosto dessa música. É uma música animada também, como é lógico, com aquela malandrice que é sempre precisa, não é? Como há outra, qual é que era? A Rosinha, não era? O gato lambe-me uma passarinha. Essa era um bocadinho mais atrevida. Ela também tem novo álbum, mas enfim. Eu cá tenho as minhas escolhas e portanto não incluí nestas escolhas a Rosinha. E vocês sabem que eu sou muito crítico quando escolho músicas. Mas enfim, há que dizer que o Zé do Pipo é uma daquelas personagens que entretém de forma muito bem conseguida o nosso povo, digamos, aquelas pessoas que maioritariamente gostam da música popular portuguesa, para animar a malta. E eu acho muito bem que é preciso, não só porque estamos em crise, mas porque é sempre preciso. Nós somos um povo alegre e é bom que essa alegria se mantenha. E por isso mesmo o Zé do Pipo então aqui a conseguir cumprir muito bem a sua função. Banda Lusa com Maria, tchá tchá tchá. Zé do Pipo com Eu, Se Eu Cozinho Não Lavo. E depois vamos ficar com um tema que eu, na altura, não trouxe aqui, não sei porquê. A verdade é que o tema já devia ter sido há algum tempo, já chegou até nós há algum tempo, mas só hoje tive aqui a oportunidade de trazer. A Festa! É como se chama o tema, que também dá nome ao álbum da Tuxa. É verdade, de regresso à música, com este seu novo trabalho. Vamos conferir então a música da cantora Tuxa e vamos finalizar com a Xana Carvalho. É um destaque, vou trazer aqui o tema, chama-se Lady Latina, já o trouxe na passada semana, mas é novo, está a ter sucesso, está a ter impacto e é a sequência do All Night Long. Eu sei que também houve um certo receio, uma certa apreensão sobre o que é que viria a seguir desta cantora que apareceu de uma forma surpreendente na música portuguesa. Ficou sempre aquela coisa, o que é que vem depois de All Night Long? Sim, corre muito bem e tudo mais, mas o que é que vem depois de All Night Long? O que é capaz de fazer a Xana Carvalho para manter os nossos ouvidos, isto pensando pelos fãs, atentos? E daí surge Lady Latina, mais uma música muito bem conseguida, que é diferente em termos rítmicos das anteriores, mas também é preciso, e por isso mesmo trago aqui, porque é um tema novo, porque é de uma nova artista, que está a ir por um caminho diferente do Kuduro. Ainda que, enfim, aliás, a Xana Carvalho vai muito na onda do Europop, vou chamar assim, ou seja, um género diferente daquilo que muito se explora aqui em Portugal, que era o Kuduro, o Kizomba e tudo mais. Pronto. E por isso mesmo, vamos trazer aqui aos nossos ouvintes estas músicas, estas quatro músicas, e em destaque então esta da Xana Carvalho, a Lady Latina. Mas antes, vamos à Maria Tchá Tchá Tchá com os Banda Lusa. Moça lá da roça, morava numa palhoça, era a alegria do lugar. Lá deixou tudo, veio morar para a cidade, sua maior felicidade é fazer o tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Sua maior felicidade é fazer o tchá-tchá-tchá. Quando chegou, arrumou o namorado, um velhinho já cansado em matéria de nhanhar. Todas as noites o velhinho se babava quando Maria anunciava: vou fazer o tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Quando Maria anunciava: vou fazer o tchá-tchá-tchá. Thank you.

Lady Latina, a música da Xana Carvalho. Foi então o tema que acabamos de ouvir. Agora vou-vos trazer mais dois temas. Vamos ficar com João Galante, com Pineco Blues. Ele que nos facultou este tema há instantes mesmo. É, o tema chegou até nós aqui através do nosso grupo. Eu fui pedindo aos nossos ouvintes. Agora também nos peço a todos aqueles que escutam o Eclipse Total. Fui pedindo aos ouvintes que nos enviassem temas a partir do nosso site www.radioantenaweb.info ou então que nos colocassem links do YouTube, por exemplo, no nosso grupo de música portuguesa, para que nós pudéssemos aqui passar na nossa programação e especificamente de música portuguesa. Nós queremos música portuguesa aqui para a nossa programação. Mais até para a live, que vai ter muito brevemente uma taxa condizente com aquilo que nós dizemos aos nossos artistas de música portuguesa. Ou seja, 55% da música que estará na Antena Live também vai ser daqui, de Portugal. Não obrigatoriamente de expressão portuguesa, Fingertips, Áurea, Nelly Furtado, que é Luso Descendente, sei lá, enfim, não cantam em português, mas são produto nacional. Nelly Furtado é Luso Descendente, portanto, também vamos incluí-la nesta circunstância. Ou o próprio Dani Selva, por exemplo, que canta em francês, também canta em português, mas portanto, as duas umas músicas dele vão estar aqui também na live, aliás, já estão até. Portanto, enfim, muitos motivos de interesse para também acompanhar a nossa seleção musical neste quarto canal da Antena Web. E por isso fica então o convite a todos aqueles que querem enviar-nos músicas através do site, como já disse, ou então podem-nos enviar links de esta semana houve alguém que fez uma brincadeira muito gira que não foi lá muito connosco, é aquilo que eu percebi, mas pronto, e vemos uma música da Liliane Maris. Essa história do não é muito connosco já vem de outros caminhos, sem querer aludir ao programa, já vem de outras histórias, de outras andanças. Então enviamos a música da Liliane Maris e não passamos por um motivo muito simples, porque é ao vivo. porque tinha, enfim, não vinha com a qualidade de som desejável. Porque senão, até passávamos. Sim, e faço essa nota porque a música do João Galante, o Paneco Blues, é ao vivo. Só que cá está, e reúne as condições para passar aqui numa rádio. E vamos então ficar com este tema do João Galante. E porque de facto eu queria passar aqui outros nomes e vou citá-los daqui a um bocadinho, vou enviar uma saudação especial para eles, mas de facto não vou poder. Não vou poder, já vamos passar do nosso tempo, portanto, até mesmo que não vou poder passar toda a gente que eu queria. Que eu queria e que tenho motivos para passar. Mas pronto, vamos à música então, João Galante, depois a conversa com a Helena Pereira. Ela que nos vai falar sobre algumas coisas que vão acontecer um pouco por todo o país, mais para a Zona Norte, se bem que ainda vamos até à Figueira da Foz, e também vamos falar um bocadinho sobre uma artista que já abordamos aqui há alguns tempos, há duas edições atrás, no Eclipse Total. Vamos então à música do João Galante, depois a conversa com Helena Pereira. Esta é para a Albufeira, escrevi para a Praia do Peneco, chama-se Peneco Blues. De prata, a areia ainda fervia, os teus olhos de gata, brilhantes na maresia, Peneco Blues. Dava tudo para te ver. Fazer amor nesse regaço, curtir o sol do amanhecer. Soberano dessa praia, entre as carpas e o mar, atravessaste os tempos, foste sonho, foste lar. Peneco Blues, dava tudo para te ver. Uma lembrança, um abraço, deste alguém que viste crescer. Mais gaivotas a voar, em vão eu procurava os teus olhos de encantar. Peneco Blues, dava tudo para te ver. Uma lembrança, um abraço, este alguém que viste crescer. Peneco Blues, dava tudo para te ver. Fazer amor nesse regaço, curtir o sol pelo amanhecer. Peneco Blues, dava tudo para te ver. Fazer amor nesse regaço, curtir o sol. Peneco Blues, obrigado. E cá estamos, ouvintes, mais uma vez, mais uma semana e mais uma conversa, e que bom que assim é, com a Helena Pereira da Intelectual. Helena, muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Antena Web. Vamos lá para mais uma semana de viagem por Portugal e pela cultura em Portugal, não é? Pela cultura e pela arte em Portugal. Exato. Então, e por onde é que vamos começar hoje? Olha, hoje vamos começar por um novo espaço em Guimarães. Não é um novo espaço, na realidade, é um espaço já com muita história na cidade, que é o Ultimato Jazz Café Restaurante, que tem as várias valências, e que reabriu com nova gerência, com uma gerência ótima, e que tem também, além de ser um restaurante que conta com duas salas, e que tem uma linha que aposta na gastronomia com produtos, produtos naturais, produtos tradicionais, portanto regionais e sobretudo da época, mas com design, com pratos devidamente decorados e bem concebidos. Portanto, tem esse misto de gourmet com aquilo que é natural. Além do Ultimato, ter essas duas salas de restaurante, não fumadores e fumadores, tem também um espaço, uma sala que tem um bar e também tem um palco com todas as condições e que vai procurar dinamizar culturalmente ainda mais a cidade, procurando entrar também um bocadinho no circuito daquilo que são os clubes de jazz, sobretudo, muito na linha, é isso que vamos tentar fazer, uma vez que sou programadora cultural do espaço, tentar entrar na linha do Tribeca, no Porto, do Tortuga Castelense na Maia, do Braço de Prata em Lisboa, um bocado dentro dessa linha, com uma programação diversificada. Temos o enorme prazer de lançar já na próxima sexta-feira, dia 28, com um grande concerto de uma banda primeiranense, mas de escala já nacional, os Let Jam Roll, que acabaram de lançar agora o seu CD no Centro de Arte e Espetáculos São Mamede, em Guimarães, tendo esgotado esse espaço, ou seja, é um espaço que esgota com 600, 700, 800 pessoas, com muita gente, e então os Let Jam Roll vão nos dar o prazer de abrir a programação cultural do novo Ultimato, do Ultimato Reaberto. Será no dia 28 às 23h. As entradas são 5€ consumíveis, naturalmente, e portanto estamos com enorme expectativa e a seu tempo, ou seja, na próxima semana divulgaremos já, depois dessa inauguração, toda a programação para o mês de julho do Ultimato, um espaço que eu aconselho a todos. Tem uma particularidade, os artistas que vierem ao Ultimato, seja mais no campo do teatro, da poesia, vamos ter várias coisas de facto, do stand-up ou da música, vão ser desafiados no dia que vierem atuar a sugerir partes da ementa do restaurante desse dia, e vamos apelar a que eles façam sugestões no âmbito daquilo que são as suas memórias gastronómicas, ou seja, o arroz que fazia a avó, a sopa da mãe, a sobremesa da tia, aquele prato que gostam mais, aquela entrada que sabem que são especialistas a fazer. Vamos desafiar o nosso chefe, Mário, a confeccionar, e também para que as pessoas que vão jantar e assistir ao concerto, além de ouvirem a música ou assistirem ao espetáculo, também conheçam aquilo que comem os artistas, não é? Que é sempre uma curiosidade. Exato. Todos nós temos, não é? Este tipo faz isto, que é aquilo, será que ele come? E assim nós vamos quebrar com esse grande tabu, aliando de facto a gastronomia à cultura, porque tudo é comer, que é precisamente o nome da empresa que gera o Ultimato, tudo é comer, que nós acreditamos que tudo é comer. Aliás, é um espaço que já falamos na semana passada, não já? Ainda que, enfim, pinceladas muito ténues, mas já falamos na semana passada, não é? Da reabertura deste espaço. Sim, falamos um bocadinho, ainda não havia todos os detalhes, agora já sabemos. Exato. Qual é o programa da abertura e já podemos dar isso com mais exatidão. Depois seguimos e no dia 30, domingo, eu sugeri a todos que fossem até Bragança, ou seja, já falei aqui desse espaço, para mim é uma referência, porque é fazer cultura no interior do país e no interior mesmo, ao Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, onde vai ser inaugurada uma exposição antológica da Graça Moraes, comissariada pelo diretor do Centro de Arte Contemporânea, Jorge da Costa, que tem a maior das considerações pelo trabalho que faz. Portanto, acho que valerá a pena, sem dúvida, ir a Bragança ver esta exposição antológica da Graça Moraes, que está de resto a criar uma enorme expectativa, não só localmente, mas a nível nacional. Tenho ouvido falar nela. sim, tem-se falado muito porque está para se fazer há algum tempo e acho que uma cidade como Bragança, de onde é a Graça Moraes, pintora transmontana, de resto das minhas raízes, merece de facto uma exposição. Temos de perder o complexo de que as grandes exposições têm de ser nos grandes sítios, nos sítios das grandes metrópoles. Portanto, em todos, há vários sítios com condições para receber eventos deste género e, portanto, é preciso não ter medo da interioridade. É preciso afirmar a interioridade como uma opção. E, portanto, acho que valerá a pena, dia 30, domingo, irem até Bragança assistir a esta inauguração. Eu realmente, só fazendo aqui um pequeno parênteses, realmente tenho ouvido falar muito nesta exposição, enfim, muito, pronto, não é habitual falar assim em cultura, portanto, quando há algo relacionado, neste caso, com a pintura, portanto, com a arte em geral, no caso, até podemos ir mais por aí, porque seja pintura, seja escultura, seja artes plásticas, seja o que for, não se fala, por regra geral. Portanto, quando se fala, é porque realmente tem uma repercussão muito grande para chegar aos mídias. E foi muito nessa ótica, ou seja, a questão do é no interior, e é importante que seja no interior também. Tenho ouvido falar nesta exposição, precisamente. Pronto, depois, eu daria já algumas sugestões mais para julho, que depois poderei falar mais à frente, mais em detalhe, mas gostava já de deixar a dica para as pessoas poderem pôr em agenda. No dia 5, portanto, sexta-feira, vai ser lançada em Guimarães, no Círculo de Arte e Recreio, uma antologia poética, Pedra Formosa, que é um projeto que... A Pedra Formosa foi uma editora que existiu em Guimarães entre 93 e 2003, fez um trabalho notável de divulgação da poesia com autores locais, mas não só, também traduções de poesia chinesa, japonesa, por exemplo. E então foi feito um trabalho de seleção para a antologia, que vai ser lançada no dia 5, com um concerto com o maestro António Vitorino de Almeida, com o Paulo Vaz de Carvalho à guitarra e com o Arlindo Costa a dizer poesia. Portanto, vai ser inesquecível, vai ser maravilhoso e gostava que as pessoas deixassem já em agenda. Em agenda também, para o dia 13 de julho, aí mais para a noite, porque não ir passar um fim de semana à Figueira da Foz, depois falarei mais desse fim de semana porque há outras sugestões, mas no dia 13 inaugura no Centro de Arte e Espetáculos da Figueira da Foz uma exposição que se chama As Cores Mandam em Mim, com obras de Júlio Rezende. É uma iniciativa da Baganha Galeria, em coprodução com o CAI da Figueira da Foz, e portanto valerá a pena ir à inauguração e conhecer obras de Júlio Rezende que foram pouco vistas, porque são sobretudo obras, são obras realizadas entre 2004 e 2010, que não foram excepcionalmente vistas, quer dizer, além do Porto, não saíram. Então a Baganha Galeria tem de facto esta intenção de fazer a itinerância desta exposição, As Cores Mandam em Mim, mostrando ao público aquilo que foi a obra de Júlio Rezende e continuando a homenagear o artista. Uma última nota para a agenda de Maria Mendes em Portugal no mês de julho. Maria vai estar cá com um trio de luxo a acompanhar. Dia 18 de julho vai estar em Guimarães, na Associação Cultural e Recreativa Convívio, acompanhada, aliás, os músicos vão acompanhá-la nos dois concertos, acompanhada por Carlos Barreto no contrabaixo, Júlio Rezende ao piano e Mário Costa na bateria, portanto, um trio de luxo. E dia 26, grande concerto, para o qual temos muitas expectativas, tanto eu como a Maria como os músicos. Dia 26 de junho, Rivoli no grande auditório, queremos escutar o Rivoli para ouvir Maria Mendes. E portanto, deixava já essas duas notas da agenda. Ela vai ter mais dois concertos em agosto, depois outubro, novembro, mas eu deixava já essas duas. Em breve estarão bilhetes disponíveis para o concerto do Rivoli. O concerto do convívio será de entrada livre, portanto é só aparecerem. E deixaria essas duas notas, valorizando de facto que dia 28, aliás até dá, até fica bem, dia 28 virem a Guimarães ao reabertura do espaço do Ultimato, da proposta cultural do Ultimato, depois passar um dia na cidade e seguir dia 30 para Bragança. Seriam então as minhas sugestões. Fica mais perto do que sentido do Porto. Exatamente, fica mais perto. E portanto, e eu acho que o tempo se calhar vai começar a melhorar, não sei, nunca saberemos, mas é bom andar pelo país e conhecer o país e sair da rotina e da zona de conforto. É, eu acho que conhecemos um bocadinho o nosso país, é bom. E por isso eu agora por acaso ia perguntar, eu tenho sugestões mais para cá para baixo, não é? Mas depois falou na Figueira da Foz, já não foi preciso fazer a pergunta. Ah, mas eu vou dar e vou dar mais para a frente, tenho na minha agenda coisas que vão passar mais a sul, bem interessantes, nomeadamente um festival de música que eu gosto muito em Évora, mas mais à frente, mais na semana dele. Certíssimo. Pronto, e já agora. Vamos tentar fugir um bocadinho do Porto e Lisboa, a não ser que sejam coisas mesmo obrigatórias, como é Maria Mendes neste caso. Exato. É, e aliás, nós vamos aqui ouvir a música da Maria Mendes daqui a um bocadinho, mas eu gostaria só de enfim, de felicitar a Helena que assim que os bilhetes estivessem à venda para o Rivoli, que nos comunicasse para que nós também possamos aqui dar enfoque, tanto focar essa situação dos nossos programas e falar aos nossos ouvintes precisamente para a aquisição desses bilhetes enquanto for possível, né? Enquanto não se escutar, esperemos que sim, que a sala esgote. E pronto, para que os ouvintes que queiram eventualmente marcar presença neste espetáculo possam fazê-lo. Ele será dia 26 de julho, não é? No Rivoli. 26 de julho, exatamente. Data fechada. Exato. Pronto. Certíssimo. Mais alguma sugestão? Não, semana? ficavam por aqui. Hoje acho que está bem para o fim de semana. Certíssimo. Então vamos ficar com Maria Mendes. Eu vou pedir à Helena que nos diga. Vamos ficar com Maria Mendes e este tema que se intitula Come Rain or Come Shine, já aqui ouvimos uma vez, e agora venho novamente a propósito, já que falamos também aqui de duas datas que envolvem diretamente a artista. Neste caso, volto a reforçar, de 18, não é? De julho, no Convívio, não é? Em Guimarães. Exato. 26. E 26 no Rivoli, no Porto. Pronto, vamos então ficar-nos por aqui. Eu envio um grande abraço a todos aqueles que estão na sintonia do Canal 1. Vamos então ficar com Come Rain or Come Shine. Helena, mais uma vez, muito obrigado. É sempre importante esta presença no Eclipse Total, porque nos dá uma noção muito mais clara daquilo que vai acontecendo no país, numa vertente que nós nunca tínhamos explorado nos nossos programas, que é esta vertente cultural quase em direto, ou seja, eventos que não, por norma não caem nos mídia, enfim, não é cinema, não é lançamento de discos de artistas pop nem rock, portanto, é toda uma vertente diferente e eu agradeço de veras. E pronto, vamos então à música, ficamos com Maria Mendes, Come Rain or Come Shine, e voltamos então para a semana com a Helena. Muito obrigada a todos e um bom fim de semana cultural para todos. Pronto, muito obrigado, não desligue. Vamos à música. Come Rain or Come Shine, Maria Mendes. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. We'll be happy together, unhappy together, now won't be just fine. The days may be cloudy or sunny, we're in or out of the money. would you rain or com Come Rain or Come Shine, a música que acabaram então de escutar nesta edição do Eclipse Total. Antes de passar à nossa entrevista, é verdade, agora é o tempo de entrevista, eu queria dar aqui uma saudação para alguns nomes e tive o cuidado de os anotar aqui para não me esquecer. São três e eu quero então enviar para eles uma saudação especial e, enfim, de facto não foi possível, não é possível trazer aqui toda a gente que eu queria ao nosso programa, ainda que sim, com motivos, mas não é possível toda a gente trazer aqui por um motivo muito simples, porque já assim passamos o tempo limite do programa e eu sei que podia falar um bocadinho menos e trazer mais música, mas para isso vão existindo ao longo da semana múltiplos espaços onde vou então poder trazer estes temas e outros que nos venham chegando ao longo do tempo. Então uma saudação especial para a Joana Reais, do Joana Reais Ensemble, um nome que, enfim, com quem tive o prazer de falar nesta semana e que de facto, enfim, não vou poder passar aqui hoje. Gostava de trazer aqui aos ouvintes já hoje, até pelo seguinte, eu na próxima semana não vou estar por aqui, vou estar só no Eclipse Total ou a partir até dos Escolhos Estou Escolho Eu, mas antes eu não vou estar na Antena Web, vou estar, enfim, vou estar dedicado a outras funções que não há de locução na próxima semana e já vai começar a partir de amanhã, ou se preferir a partir deste domingo, e portanto vai até ao próximo sábado. Vou retomar as minhas emissões com os Quais Estou Escolho Eu no próximo dia 29, mas dizia-lhe então que, portanto, vou trazer aqui nesta, ou seja, enfim, não vou poder trazer aqui a Joana Reais com a Joana Reais Ensemble, mas diziam então que são músicas que vão poder passar noutros programas e também na Antena Live, como é lógico. Seguindo depois da Joana Reais Pinto, da Joana Reais Ensemble, quero também deixar uma saudação para um nome que tive o prazer de conhecer esta semana, a Marlene Costa, uma cantora que tem uma diversidade musical realmente impressionante. Vale mesmo a pena conferir, lá haverá tempo, também já vai passando na Antena Live desde esta tarde, e portanto vamos ter a oportunidade de apresentar temas da sua autoria, ou temas, enfim, neste caso são todas, creio que são todas da sua autoria, mas são temas interpretados pela Marlene Costa, e só isso faz com que sejam únicos, mas sim, são originais. Se não forem, peço desculpa pela informação errada, mas eu creio que sim. Na conversa que tivemos, porque a Marlene Costa vai estar connosco brevemente no Eclipse Total em entrevista, e diziam então que de facto sim, de facto pronto, também não vou poder trazer aqui. Por fim, uma saudação também para a Tina T, com quem também tive o prazer de conversar esta semana, e enfim, brevemente também estará connosco. No, aliás, tal como a Joana Reais também, mas diziam então que são três nomes: a Joana Reais, Pinto, a Marlene Costa e a Tina Té vão estar connosco brevemente no Eclipse Total, tal como também os RM da Street. Eles vão estar também connosco brevemente no nosso Eclipse Total para falar um bocadinho sobre os seus novos trabalhos. Agora sim, vamos à entrevista, ouvintes. Cristiana Pereira é um nome que está no mundo da música há mais de 10 anos e que, de facto, enfim, é um nome a ter em conta. Cada vez mais, inclusive, porque a Cristiana Pereira tem tido uma evolução musical de veras impressionante. Eu gosto mesmo muito desta evolução. E por isso mesmo decidi conversar com a Cristiana Pereira. Eu estava na altura que era o primeiro álbum, na altura em que conversei com a artista, mas a verdade é que, acompanhando a sua trajetória desde o álbum Troca Troca, dá para notar só por aí, embora ela tenha três discos, mas dá para notar só por esse segundo disco para o terceiro uma evolução muito, muito interessante. Mesmo que fosse o primeiro álbum, é um nome a registar, somente por isto. O álbum é excelente, de princípio ao fim. Já falei ontem noutros caminhos e falo hoje aqui no Eclipse Total da integridade musical de um artista e do álbum que eles lançam. Quando lançam cá para fora um disco, há que ter em conta a integridade. Ou seja, fazer com que quando um fã ouve o disco, não sinta que valeu só por uma ou duas músicas, sinta que valeu por todo o disco. Isso ajuda a justificar até o preço, que às vezes é alto. Pois é, mas por acaso não é isso que acontece com o disco da Cristiana Pereira. Acho que foi ela que... Ah, não, não foi nada ela. Não, não foi nada. Não foi nada. Esqueci o que eu disse. Não foi nada a Cristiana Pereira que eu ia aqui falar em preços de discos, mas quem falou em preços de discos foi outra entrevistada que a seu tempo aqui traremos. Não foi a Cristiana Pereira. Mas diziam então que vamos ouvir então o tema que vai abrir esta entrevista. Intitula-se Deja Vu Onde Estás. O tema que, aliás, foi muito bem sucedido e continua a ser no nosso, ou para o nosso auditório. Depois a conversa com a Cristiana Pereira e, por fim, então o tema que vai fechar a entrevista, que eu vou falar durante essa conversa. A nossa entrevista com a Cristiana Pereira começa agora. Olá, eu sou a Cristiana Pereira e estou convosco na Antena Web. No meu corpo fazem-me sonhar que tu voltarás descalça pelo chão. Paguei o neste quarto que está cheio de ti. O espelho que talvez um dia vá. Olho atrás Déjà Vu, Onde Estás? Foi o tema que acabamos de ouvir, faixa número 10 do álbum de estreia da cantora Cristiana Pereira. O tema tem um especial gosto para nós porque é, ou porque foi em tempos, número 1 no nosso Top 30 oficial, ainda que numa fase experimental, mas foi o número 1. E hoje tenho o prazer de estar à conversa com a Cristiana Pereira. Olá, Cristiana, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes. Cristiana, como é que começou esta incursão na música? Ou seja, para quem não conhece a Cristiana, quem é, de onde é que veio, como é que isto começou no mundo da música? Como é que foi? A minha carreira musical começou desde bastante cedo. Eu tinha apenas 11 anos e fui para uma escola de música aprender a tocar órgão. A escola essa me mantive durante 11 anos, em que por volta dos meus 13 anos eu já tinha um grupo de bailes, eu e o meu irmão. Durante bastantes anos fizemos festas, casamentos, batizados. Até que mais tarde, com 17 anos, surgiu a oportunidade de gravar o meu primeiro disco. Foi em 2002 que saiu. O meu cantor na altura foi o Luís Filipe Reis. E aí surgiu então a minha carreira a solo como Cristiana. Portanto, toda a minha vida foi ligada à música. Não tanto como Cristiana, porque aí só a partir de 2002, mas desde pequenina que sempre estive ligada à música. Exato. Já agora peço que desculpa, porque eu tinha a informação de que este era o álbum de estreia. Não, tinha aqui essa informação precisamente. É o meu terceiro álbum. Ah, pronto, ok. Este é o meu terceiro álbum. Embora seja realmente este, aquele que teve mais projeção e que também foi uma aposta maior, não é? E foi realmente a realização de tudo aquilo que eu queria fazer. Foi este trabalho. O que está para trás, não posso esquecê-lo, como é lógico, não é? Uhum. Foram coisas também importantes e que me permitiram chegar até este trabalho, até às pessoas que trabalham comigo hoje. Mas não é o primeiro, não é o álbum de estreia, não. Pronto, fiquei também aqui a correção, e porque eu há pouco disse que era o tema do álbum de estreia, portanto fica aqui esta correção. Enfim, nós nem sempre temos as informações acertadas, fazemos o possível por tê-las, mas também é bom quando conversamos com os artistas, porque as informações são 100% certas, não é? E se estamos errados, como é o caso, há uma correção. Como é que foi então este trajeto de 2002 para 2013? O álbum foi em 2012, não foi? Ou já saiu neste ano, 2013? O primeiro álbum foi em 2002, chamava-se Destinos Trocados, foi produzido pelo Luís Filipe Reis, uhum, um artista bem conhecido por todos nós, não é? Mais tarde lancei o meu segundo álbum, que foi produzido por Paquito Rebelo, que se chamava Troca Troca. E agora, este ano, em janeiro deste ano, 2013, é que surgiu então o Contagiante, que tem... A participação foi toda produzida por Pedro Vaz e também tem a participação de alguns temas de José Carlos Monteiro, Carlos Soares, o Emanuel, uhum, o nosso rei da música portuguesa, que também escreveu dois temas para este trabalho. Exato. E, portanto, durante, ou seja, até começar a criação deste álbum, sentiu, digamos, o que é que sentiu da parte do público? Porque nós passamos por uma fase, e então a Cristiana já está no mundo da música há 11 anos, desde que lançou o seu primeiro disco, já terá certamente uma ideia disto. Nós passamos por uma altura na música portuguesa em que praticamente não havia espaço para ninguém, ou seja, os meios de comunicação social dedicaram tão pouco tempo à música portuguesa, os meios, mesmo até a internet, isso ainda hoje acontece, mas até há uns anos atrás, ainda muito mais, praticamente não havia acesso à informação sobre a música portuguesa. Sentiu a reação do público? Foi difícil entrar no mercado musical português? Ou as coisas correram relativamente fáceis, digamos assim, para a Cristiana? Eu sempre tive a sorte, eu costumo dizer que eu sou uma sortida com as pessoas com quem eu trabalhei. Com o meu primeiro disco, por exemplo, eu fiz bastante televisão, tive a oportunidade conhecer vários países, a cantar para os nossos imigrantes. Sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas que também colaboraram nesse sentido. Embora sinta ainda hoje, não é? Há sempre uma dificuldade em entrar, por exemplo, na televisão. Porque também hoje há muita gente a cantar, não é? Há muito artista, há muita oferta. Uhum. Se calhar por isso se torna mais difícil conseguir entrar, por exemplo, num programa de televisão. Mas graças a Deus não posso queixar muito, e muito devo às pessoas que realmente trabalham comigo e que acreditaram sempre no meu trabalho. Uhum. Surge o Troca-Troca, e é curioso porque eu conheço este álbum. Mas, e na altura nem estava, porque aqui a Cristiana só aparecia como Cristiana, creio, não como Cristiana Pereira, exatamente. Se calhar também por isso é que eu fui induzido em erro, porque se calhar, não sei se como Cristiana Pereira se é a primeira vez que lançou um álbum com o nome. Exatamente, surgiu essa mudança precisamente porque, como todos nós sabemos, não existia só eu como Cristiana. E às vezes havia uma confusão do público. Qual Cristiana? E então, neste trabalho, eu decidi manter a Cristiana, porque é o meu nome verdadeiro, é o meu nome de filha de identidade, mas acrescentar o Pereira, que é mesmo o meu nome, para haver uma diferenciação entre. Para as pessoas ter mais fácil, não é? Saber qual Cristiana é. E foi por isso que acrescentámos o Pereira. E daí a confusão realmente. Pois, é por isso. A trabalhos anteriores. Porque o tema, Troca-Troca também passou aqui algumas vezes na rádio, curiosamente. Nós no passado temos aqui uma perda brutal, perdemos praticamente todo o material discográfico que tínhamos, pronto, devido a um incidente, no qual também estava incluído esse álbum, portanto não passamos aqui essa música do ano passado, e portanto, de forma que nem tive a oportunidade de ter a feliz coincidência de descobrir que afinal a Cristiana e a Cristina Pereira são a mesma artista. Daí também fiquei contente, digamos assim, ou contentado com essa informação de ser o álbum de estreia. Mas esse álbum, recordam que teve alguma repercussão já diferente do álbum, do primeiro álbum, não é? Esse álbum creio que foi em 2009, não é? O Troca-Troca, 2010? Sim. Uhum. Eu creio que ele teve já uma aceitação diferente. O que é que sentiu quando... Pronto, porque o segundo álbum muitas vezes já é a consolidação do próprio artista, não é? Muitas vezes o segundo álbum é a prova de que nós estamos aqui para mais e não nos seguimos apenas pelo primeiro álbum. Como é que é, portanto, a reação do público a esse segundo álbum, que é, parece, mais, enfim, mais com mais repercussão, não é? Com mais projeção, mas como é que foi a reação a esse segundo álbum? Ao Troca-Troca, então. Exatamente. O Troca-Troca era um disco mais popular. As próprias músicas do disco são mais populares, mais dançáveis. Houve uma mudança já relativamente ao primeiro disco, com o Troca-Troca. Nós tentámos sempre que houvesse uma evolução a nível musical. Não foi o álbum que me realizou mais de todo. Gostei de fazer e gostei de trabalhar, mas em termos musicais, a minha realização está mesmo no Quanta Gente, sem dúvida. Sempre trabalhei, sempre tive trabalho, e realmente as pessoas aceitaram muito bem Troca-Troca, as bandas tocavam a minha música. Mas aquele que foi mesmo a minha realização é mesmo agora o Contagiante. Uhum. Mesmo em estilos musicais, identifico muito mais com este trabalho do que o anterior. Eu sei que eu não devia dizer estas coisas. Não, é... Mas eu gosto de ser sincera. Exato, não, isso também é isso que é bom nos ouvidos também, sentirmos essa franqueza, não é? Não, identifico muito mais com as letras deste trabalho, e este trabalho foi aquele que eu sempre quis fazer. Já estamos a começar a pensar no próximo disco. Por exemplo, o último disco, o Contagiante, demorou um ano e meio aproximadamente a estar concluído. Foi um processo bastante demorado na seleção das músicas, das letras, instrumentos, até na própria gravação, porque exigiu muito mais de mim do que qualquer outro que eu já tivesse feito. E já estamos a pensar no próximo disco, e ainda vai ser certamente uma diferença. Ainda vai haver mais diferenças do que houve do Troca-Troca para o Contagiante. Exato. E sobre, sobre a contagiante, há uma diferença também notória, e já que falamos em diferença, há uma diferença muito notória de estilos, porque mesmo as músicas mais dançáveis têm um ritmo mais, eu vou chamá-lo assim, e espero que não haja problema em ninguém chamá-lo assim, que é um ritmo mais lusitano, ou seja, durante alguns anos, e agora a moda começa, vou meter aqui um bocadinho o meu cunho pessoal, felizmente, a perder-se, que é a moda dos ritmos externos a Portugal, ou seja, a dance music muito anglo-saxónica, ou os géneros kuduro e tudo mais, que são bons na música portuguesa, mas quando essa é a única via, ficamos sem alternativas. E de repente surge o primeiro álbum como Cristina Pereira, não é? Surge este Contagiante, que apesar de ter músicas dançáveis, tem um ritmo mais lusitano, vou chamar assim. E até ao mesmo tempo também apresenta algumas baladas, como esta que já aqui ouvimos, o Deja Vu Onde Estás, e também, por exemplo, o Anjo da Guarda, creio que é assim que se chama o tema, faixa número 11. O Guarda já é uma música, por acaso, que tem algum tempo, essa música estava na gaveta, foi uma música que foi escrita por mim, a letra dessa música, e já há muito tempo que eu queria editá-la, e surgiu a oportunidade agora neste disco, precisamente por ter ritmos diferentes. Achei que seria uma boa altura para poder editar essa música. Uhum. Que é uma das minhas preferidas. Pronto, nós temos o Anjo da Guarda, não é? Uhum. É sem dúvida. Uma das minhas preferidas, com que eu me identifico bastante, sem dúvida. Uhum. E estas mudanças surgem, digamos que a Cristina ainda procura o seu estilo, ou o estilo já o tem, mas ainda não se sentiu completamente realizada com o álbum. Ou seja, o que é que motiva estas mudanças? A forma mais fácil, se calhar, de entrar no mundo da música, e mesmo através da música popular, não é? Uhum. É aquela que é mais ouvida pelas pessoas e que as pessoas aceitam de uma forma diferente. Existe um mercado maior para esse tipo de música. Aos poucos eu fui mudando até conseguir chegar muito perto daquilo que eu queria fazer. Mas para isso também era preciso as pessoas também já conhecerem um bocadinho a Cristiana, para se calhar aceitarem melhor outros estilos de música, sempre dentro da música portuguesa, músicas animadas. Mas, tal como já falámos, houve uma diferença do disco anterior para este. E é neste registro que eu quero continuar. Um disco que não só de música solos, popular, né? Podemos chamar-lhe assim, mas também por as minhas baladas, mostrar o outro lado da Cristiana também. E até em termos literários, há aqui uma mudança. Eu recordo agora que já tenho a informação deste Troca-Troca, que é um álbum que eu por acaso também já na altura dei alguma atenção, e por isso consigo fazer uma comparação. Há uma diferença, até na questão literária, das próprias melodias, e muito mais se formos então tendo em conta a música portuguesa popular em geral. Há uma diferença bastante interessante na parte literária. Mesmo as músicas mais mexidas, como É Tão Bom Ser Tua, que aliás abre o disco, são letras muito mais suaves. Nós hoje em dia, e eu já tenho feito aqui algumas críticas em relação a isso, hoje em dia caiu-se muito no erro de ser explícito, na minha opinião, às vezes demais. E a Cristiana faz algo que eu já tenho visto em alguns artistas a fazer, uns a começar, outros a voltar atrás, que é a forma mais cuidada com que se diz as coisas, ou seja, pode-se dizer as coisas na mesma, mas a forma como se aborda a questão amorosa num tema tem hoje uma importância diferente, e eu reparo que a Cristiana também houve uma evolução literária nestas melodias. Houve esse cuidado previamente, ou saiu assim porque saiu? Não, houve esse cuidado. Isso, houve muito cuidado na seleção das letras, em termos musical, foi tudo escolhido ao pormenor. Uma das coisas que eu pedi na altura ao meu produtor foi: eu não quero aquelas letras maliciosas, não é? Porque eu não sou assim. A Cristiana não é assim. Não se identifica com este tipo de coisas. Tivemos muito cuidado na seleção das letras, e acho que realmente ficou bem conseguido. Há letras maravilhosas que eu tenho a certeza que as pessoas se identificam ao ouvir as músicas. São histórias bonitas de amor, não é? E não só. Uhum. Então, para quem ainda não conhece esta nova fase, digamos assim, da Cristiana Pereira, o que é que pode esperar deste disco? 12 faixas primeiro, não é? Contagiante, todo ele é contagiante. Aliás, o disco não era para se chamar Contagiante. O disco ia se chamar É Tão Bom. Mais tarde é que surgiu a ideia do Contagiante, porque eu dizia que não faz sentido. Ele tem que se chamar Contagiante porque este disco contagia os ritmos, as letras. Contagia. Ouvimos uma música e tem-se vontade de ouvir a próxima. Eu sei que eu sou um bocadinho suspeita ao dizer isto, não é? Mas é um álbum que todo ele contagia, cheio de alegria. Músicas até bastante diferentes umas das outras, não é? Tem vários ritmos diferentes, tem mensagens bonitas. Acho que é um álbum que vai certamente contagiar. Aos bocadinhos, eu acho que a coisa está a resultar. E até mais uma coisa que eu me dei conta, eu que acabo por ser muito crítico em relação a muitas coisas, também é verdade, mas uma coisa que eu me dou conta é que até na própria orquestração, no próprio acompanhamento musical, há um cuidado com a harmonia, não sei se propositado, se casual, mas há um cuidado com a harmonia. Os sons que nós ouvimos muitas vezes os mesmos sons em músicas diferentes, dos mesmos, de artistas diferentes. E de repente a batida é diferente, o som do acordeão não é tão bom ser tu, é diferente, o peso, digamos assim, as energias que tem o refrão do Deja Vu Onde Estás, ou mesmo até do próprio Anjo da Guarda, ou seja, acabam por ser melodias com mais, portanto, com mais profundidade. Também houve cuidado nessa parte, ou foi assim porque foi também, portanto, enfim. Não, foi tudo estudado ao pormenor. Por exemplo, na música do Deja Vu, de princípio ao fim a música não tem coros, é simplesmente a minha voz, não existe, não houve a introdução de coros, e isso foi propositado, porque a mensagem que a música nos transmite é uma mensagem muito forte. A letra dessa música, por exemplo, é uma letra muito forte, e decidimos mesmo só pôr a minha voz. Normalmente quase todas as músicas têm coros, e optámos por não pôr. Os instrumentos que foram gravados várias vezes, por exemplo, porque não estava a soar como nós queríamos, e então tinham que vir os músicos novamente a estúdio a gravar outra vez. Todos os instrumentos de disco foram gravados em estúdio, não há nada feito em computador, não é? Não, foi tudo gravado ao vivo mesmo, em estúdio. E o resultado é este, nota-se a diferença mesmo no som e mesmo num espetáculo ao vivo em termos de instrumental, e nota-se uma diferença realmente muito grande, mas nada foi feito ao caso, foi realmente tudo estudado por nós. Que era isso, ou seja, realmente nota-se que os instrumentos são naturais, não há um padrão de som, digamos assim, para os instrumentos, e durante muitos anos isso aconteceu, quer nas batidas. Eu já uma vez, eu vou aqui fazer posição novamente, mas eu acho que para os ouvintes terem uma ideia porque é que eu digo isto, muitas vezes eu conseguia perceber que a batida era de um órgão Roland, ou a guitarra era de um órgão Roland, enfim. Aceita-se, é uma redução de custos e aceita-se, mas pronto, muitas vezes quando é demais, sem querer, acaba por se notar, não é? Normalmente as pessoas tentam reduzir aos custos e depois, claro, não pode soar tão bem, não é? Neste caso apostámos mesmo bastante na qualidade, e uma das formas de ter qualidade é mesmo gravar os instrumentos ao vivo, porque o som soa diferente, a qualidade fica diferente, sem dúvida. Exato. E já tem alguma ideia, tanto alguma noção das vendas do disco, ou ainda é cedo, digamos assim? Ainda é cedo, o disco é muito recente ainda. Ele saiu em janeiro, finais de janeiro, princípios de fevereiro. Por isso ainda é muito recente. Sei que está a correr bem. O que não é fácil hoje em dia, não é? Porque as pessoas não compram discos. Hoje em dia está muito difícil para vender discos, mas não sei que não está a correr mal, pelo contrário, está a correr bem. Agora, em termos de números, não posso dizer. Exato. Eu tenho uma opinião, e hoje já numa entrevista que foi dada na semana passada, também dei muito a minha opinião, que é o facto de eu também achar que quando os discos são bons, não há crise que resista. Os discos são sempre comprados, se não é numa altura é noutra, se não é no ano, de repente no ano a seguir voltam à baila e são novamente comprados, porque quando os discos são bons, e hoje em dia há todo um enfim, é mais difícil, porque o facilitismo das coisas apela o maior descuido, mas realmente quando os discos são bons, acabam muitas vezes por se ingrar, às vezes até sem grande promoção, vão-se ingrando naturalmente. E daí, e como a própria Cristina Pereira referiu, o disco é contagiante, portanto vai também apelando à sua aquisição. Nós estamos a gravar esta entrevista no dia, enfim, no dia 12 de junho, mas ela vai parar no dia 22, e a partir desta data, 22 de junho, há algum concerto agendado ou ainda não? Sim, graças a Deus, este ano é um ano que teve bastante trabalho, apesar da dificuldade, não é, que nós estamos a passar neste momento no nosso país, mas não posso queixar, felizmente. Eu vou estar já no dia 2 de julho, na Feira de São Pedro, em Museu de Cavaleiros. Sei que vou estar dia 5 de julho também, eu penso que é em Morredouro. Eu penso que é em Morredouro, nas Festas da Juventude. Também vou estar lá com a banda Graffiti, onde eu vou fazer a filmagem do espetáculo ao vivo. Sim, vamos aproveitar esse dia, porque é uma festa muito grande, e a banda que lá está a ceder o som nesse dia também é uma banda que tem muito boas condições, e vamos aproveitar para fazer a filmagem do espetáculo ao vivo. E depois em agosto seguem-se também assim muitas datas, não sei precisar aonde, mas toda a informação está disponível, vai estar disponível na minha página do Facebook, Cristiana Pereira, cantora. Portanto, já sabem, para todos aqueles que tenham ou não tenham, e é bom reforçar isto, para todos aqueles que tenham ou não tenham um Facebook, porque hoje em dia já começa a haver muita gente que não tem Facebook, mas podem mesmo consultar as páginas. Não podem deixar gostos nem partilhar, mas podem visitar as páginas e ter informação. Cristiana Pereira Cantora, e têm então acesso à informação que vai sendo atualizada então na página da Cristiana. Só duas últimas perguntas. Já alguma vez, ou seja, teve um sonho, já alguma vez foi ao estrangeiro, ou isso ainda não aconteceu? Já fui várias vezes ao estrangeiro, já fui várias vezes aos Estados Unidos, cantar para portugueses, Suíça, França, Londres, já fiz bastante espetáculos. O ano passado foi o ano da Suíça, foi praticamente na Suíça, e também já há contactos para setembro e outubro também para voltar à Suíça. Muito bom. E quem quiser comprar o álbum da Cristiana, onde é que pode encontrá-lo? O álbum está à venda por todo o lado, na FNAC, onde normalmente se encontram CDs à venda. Há uma distribuidora, não é? Neste caso a minha editora, de quem devo muito, que tem sido sem dúvida um grande apoio. E o álbum está à venda por todo o lado. Também está no iTunes também, para quem quiser comprar. Pois, porque há algumas pessoas que estão certamente a ouvir-nos. Nós temos muitos imigrantes, e não só, temos muitos ouvintes que nos escutam um pouco por todo o mundo, e no caso não terão a mesma facilidade, enfim, a aquisição do disco será mais pela internet. Tenho recebido várias mensagens na página, pessoas que estão, portugueses que estão no estrangeiro, a perguntar como é que podem adquirir o disco, porque certamente lá é mais difícil, a não ser que o façam por internet, não é? No iTunes. E eu costumo dizer que eles mandam uma morada e eu própria envio os discos. Não há problema nenhum, é só mandar a mensagem para a página do Facebook com as moradas e não sei o quê, e nós enviamos o disco. Certíssimo. Pronto, vamos aqui ouvir É Tão Bom Ser Tua, a faixa que abre este disco, que é também o tema de lançamento do terceiro álbum, e não primeiro, da Cristiana Pereira. Cristiana, quero agradecer sinceramente o tempo que nos dedicou, e desejar os maiores sucessos para este e para futuros álbuns que aí venham. Obrigada eu pela oportunidade. É sempre um prazer poder participar com rádios, porque vocês são sem dúvida um grande apoio para a música portuguesa. São, se calhar, até a melhor forma mesmo de chegar às pessoas. E nós também temos a obrigação de participar, de colaborar com vocês, não é? Por isso, desde já, muito obrigada pelo convite. Obrigado, nós, é um gosto. Vamos então ouvir o tema É Tão Bom Ser Tua, uma das 12 faixas, a primeira das 12 faixas deste disco. Vou só pedir à Cristiana que não nos ligue. Nós vamos, ou seja, quando eu voltar, já não vou voltar com a Cristiana, mas vou voltar ainda para mais alguns instantes de Eclipse Total, até porque ainda há novidades para lhe apresentar, pelo menos mais uma para lhe apresentar nesta edição de 22 de junho. Vamos então ficar por aqui quanto à nossa entrevista. O tema que vamos ouvir chama-se É Tão Bom Ser Tua, e é então o tema que abre este disco de Cristiana Pereira, de seu nome contagiante. Vamos à música então. Ser Tua. Mais uma vez, um enorme obrigado à Cristiana Pereira pelo tempo que nos dedicou. Foram cerca de 25 minutos de conversa com um dos nomes que eu tenho como referência no mundo da música portuguesa da atualidade e não só. Para mim, a Cristiana Pereira é uma das grandes intérpretes e oxalá que assim continue. É porque não é tão fácil quanto isso, e não sei se, aliás, repararam, porque a própria Cristiana falou nisso, acho que falou nisso, pois falou nisso na própria entrevista. A música Deja Vu Onde Estás é solo, não tem coros. Não é fácil conseguir-se esta, não é fácil este, entre aspas, atrevimento. Tem mesmo que ter talento para sermos capazes de enfrentarmos sozinhos todo o mundo que é, depois, as opiniões do em relação ao tema, o facto de estarmos a cantar e da nossa voz ser sempre, não a predominante, mas sim a única, durante toda uma faixa. Ou seja, ou o ouvinte gosta muito, ou não gosta mesmo nada. E sermos capazes de nos confrontarmos com isso, a Cristina Pereira não é a única, como é lógico, mas, enfim, a frontalidade, a coragem de enfrentarmos sozinhos essa situação já quer dizer muita coisa, não é? E este tema já diz muito por si. Não é que isso só por si diga tudo, não, mas é como digo, o disco é íntegro, de princípio ao fim. É diverso, varia, é certo. O Deja Vu Onde Estás não tem nada a ver em termos rítmicos e musicais com o É Tão Bom Ser Tua, mas há coisas que se mantêm. A essência do disco mantém-se. E por isso mesmo tive o enorme prazer em conversar com a Cristina Pereira. E cá estamos então para mais uma novidade. Eu falei dela do princípio deste programa, mas deixei aqui para o fim, quase, porque, enfim, queria trazer novidades do princípio ao fim. Pedro Moutinho lançou um novo demo. Na passada semana, ou nesta semana, aliás, tivemos acesso a ele. E aí está, para todos aqueles que nos escutam, música nova então do fadista Pedro Moutinho. O álbum só vai sair no dia 8. É, o álbum só vai sair no dia 8, mas nós já cá temos o tema e vamos trazer então aos nossos ouvintes para que possam desfrutar desta melodia, que aliás é fado, e quando é fado prestamos sempre uma certa atenção àquilo que se vai fazendo. Por vir então um novo tema, e prestem toda atenção a esta música, chama-se Rua da Esperança. É o novo single do Pedro, novo single, enfim, está muito americano, não é? É um novo tema, nova música, do novo trabalho, como queiram, do Pedro Moutinho, fadista que cada vez mais se renomeia e atinge patamares de sucesso e de, enfim, estatuto, como queiram chamar. Ou seja, quando se fala em Pedro Moutinho, vai sendo cada vez mais uma referência, há que ter cada vez mais em conta. Ainda bem, o fado precisa destes nomes. Pedro Moutinho com Rua da Esperança, depois as despedidas. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. São casas com rendinhas e vasinhos a espreitar, aqui toda a janela nos faz lembrar o lugar aonde a esperança nasce, onde a presença dela inunda toda a rua até fazer inveja à lua. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Paredes, escadinhas, cada pedra é um desejo, um voto de alegria, sem paixões em cortejo. E é talvez no desgosto que se entende melhor o fado desta esperança, que aqui tem um tom maior. Abrir de uma porta e a luz numa janela são coisas que esta rua sabe trazer dentro dela, e que ao ver nos comove, nos prende e nos seduz, que até mesmo chorando o choro em esperança se traduz. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Vai roubar a esperança, a luz do luar. De bom malta ouvintes, é esta edição do nosso Eclipse Total. Agora, como disse, e disse há bocadinho, para as despedidas, depois deste tema de Pedro Moutinho, a Rua da Esperança. Se ficou algo por dizer, se ficou algo por trazer, peço desculpa, mas como já puderam perceber, passamos do tempo, mais uma vez. É verdade, e não é com satisfação que eu digo, mas não é, e não é, porque o Sharkline não tem culpa nenhuma. Mas a verdade é que, felizmente, temos tido tantos motivos de interesse para o nosso Eclipse Total que ele tem demorado mais do que a hora e meia estipulada. Pois é, ouvintes, vamos ficar com um último tema, e eu escolhi-o para o fim, porquê? Porque é o tema da nossa próxima entrevistada, a Kika, ou se preferirem, a Andrea C. É, não confundem com a Kika, que anda agora também muito a fazer sucesso com o tema Live. Não, esta é outra Kika. Lançou um tema chamado Não Dá Mais, e ela explicou-nos na conversa que vamos trazer na próxima semana porque é que trouxe inicialmente ao público o nome de Kika. Uma escolha, aliás, muito curiosa. A música que vamos ouvir é uma versão portuguesa do tema Stereo Love de Eduardo Maia e Vika Djigulina, a romena que dá voz ao tema. No caso, é uma portuguesa, é bem portuguesa, Andrea C., de Carneiro e de Cantora. Ela que vai fechar a edição de hoje do nosso programa e que será então entrevistada do dia 29 de junho no programa Eclipse Total. Recordo os ouvintes que, apesar de não estar aqui durante toda a semana, nas nossas emissões, no Hora Zero, nos programas da tarde, no Par em Par, ao contrário até daquilo que seria habitual, eu vou estar no próximo sábado, aqui, no Canal 1, para mais uma edição do programa Eclipse Total, dia 29, com todos vocês, mais alguns, eu espero, e também com a Andrea C., então, para a entrevista do nosso Eclipse Total no próximo dia 29. Despeço-me com... Não dá mais. Pois não, não dá mais. Já acabou. Até para a semana. Eu não sei se vou-te perdoar. Tu magoaste o meu coração. Não quero saber a tua to